infantil é torturado mais uma vez. Dependendo de vocês, a desnutrição pode haver solução. O futuro dos curumins estão em nossas mãos. Estão em nossas mãos. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. Será que não lhe comove aquele curumim com os pés no chão? Sem afeto, sem carinho, nem orientação. Olhos de pitão e a pequena mão estendida, implorando por felicidade na sua vida. Distante de qualquer programa educativo, violentado e violento em todos os sentidos. Um mendigo infantil, mal alimentado, oprimido, reprimido, porém discriminado. Descartado cruelmente pela sociedade, que pretende expandir o contrário da realidade. Apresentando um grande porte nacional, e o pequeno é desfeito na cara de pau. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. Necessidades ao aprendizado da sobrevivência, extraindo do obscuro a inteligência, se formando por etapas perigosas na escola da vida, bastante dolorosa. Vítimas da chacina brincam com a esperança. Cartuchos deflagrados é a herança. Ingenuína conduta é arremessada desde o berço. Mas um ato desumano é feito, não esqueço. Um curumim de um mês de nascido respira o lixo, abandonado e observado por Deus e os bichos, arriscados a doença. E assim se torna possível os abandonos. Só Jesus Cristo saberá quem será seu dono. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. A realidade trágica está nos canaviais. Curumins metem mola por nada e muito mais. Explorados no trabalho, afastados do ensino escolar, cortando o canal sol pra se alimentar. Sonada mata está matando a alfabetização. Mais de 30 mil crescendo sem educação, com calos nas mãos, sem infantilidade. Principais vítimas da mortalidade. Ajudar a todos é mais que providência. Vamos alimentar, educar, mostrar boa aparência. Não vamos colaborar para um futuro marginalizado. Ajuda os curumis e sejam bem recompensados. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumis. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. Curumincha, maconha, tanque, eu vou contar. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro, esquecem dos curumins. É assim, é Brasil, é ruim. Se importam com o dinheiro.